3305, redor velocidade 2209, é o número 2 na aproximação. 2209, é isso? Redor confirma, é 2209, 229? Correto. Ah, ok. Azul 4298, controle Salvador, acende identificação, desfazia, chegada Mário para o nível de voo 070, ajuste ao documento número 012. 070 na chegada Mário, 4298. 012. Oceaner 6310, autorizado táxi para ponte espera, pistão no zero via táxi Índia. Ponte espera, chame torre em 118 decimal 95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Ponte espera 295, obrigado, boa noite, até a próxima. Boa noite. Gol 2194, Juliette, portão 03, até a aeronave da Avianca, iniciando táxi no setor. Visual com a Avianca, autorizado Juliette 03, gol 2214, bom trabalho. Desça para 4100, altímetro no 012. 4000 no 012, 3305. Salvador, 3858 novamente, decolando. Dando 3858, contato no radar na decolagem, se você sair da bomba, transição prot para o mesmo voo 370, boa noite. Vamos, prot 370, 3858. Azul 4298 está reautorizada a descida para o nível de voo 050. 050, Azul 4298, pode atuar o 369, beleza? Caso apresente o adresso terminal 396, o Azul 4298. Adresso 396, pode atuar. Cogbo 3258. Apesar da presença do Adreto Cogbo, tá 3258, mano Cogbo. 6313, autorizado o procedimento Renave, reporta passando o termo Vitor 366. Autorizado a Renave, reporta 366, janela 6313. Chamei a 310, ponte espera pronto. Chamei a 310, trilhada aliada, decolar, pistão no zero, vento na centena com 129. Alinha, decolar, 305 para o procedimento R9, dá pra gente na produção Serra Vita 368. Serra Vita 305 está autorizado o procedimento RNAV, sistema 0, deixa para 2500 PENS, reporte estabilizado. 2500, informar estabilidade, 305, pode ser? Descida para 2500 PENS, o SAM 3305, pode ser direto, tem restante de 4000, SAM? Erro da 3305, livre descida sem restrições para 2500 pés, altímetro no 0 no 2. Vai seguir tráfego na aproximação agora 8 milhas, Airbus 320. Estabilizado na aeronave, 6613. 303, chama agora a turma 198, decimal 95. 2295, boa. Salvador, boa noite, Xenero 6313, 2 milhas e meia, Serra Vida 372. Boa noite, 6313, 13, vento 1, 108, nós tudo autorizado, pistão zero. Pouso autorizado, pistão zero, confirma o vento? Vento de pouso com 8 nós. Xenero 6310, decolou 54, Xenero 120, decimal 8. 208. Azul 4298 está autorizado a descer até 4000 pés, altímetro 1092. Comidoso, azul 4298. Controle 6310. Canal M310, controle Salvador, contato radar na decolagem, se fazer sair da FUCA transição Caju para o nível de voo 350. Azul 4298 está autorizado a final do procedimento RNAV, questão no zero, desce para 2500 PES, reporte visual com a pista. 2500, vai reportar visual, azul 4298. Visual já, o SAM 3305. SAM 3305, chama agora a torre 118, decimal 95. Até daqui a pouco, 3305. 9, boa. Já dá, Hélio da Morte, vai guarda, copa um minuto. Chanel 63, 63, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06, 05, final 10. 3305, vento na centena, 11 nós, pouso autorizado, pista na 0. Autorizado, pouso na 0, 3305. Noite, acende identificação. Voe proa de SAP para chegada à área, ajuste de altímetro em Salvador no 012, reporte no ideal, descida. Confirme proa de ITAP. Certo, proa de ITAP. Proa de ITAP para chegada à área, ajuda de altímetro. Confirme ideal, descida para o nível de voo 050 azul 2782. Ideal, desce para 050 2782, grato. 18-95, copia? Copia. Autorizado para Guarulhos, via Pêrdulo 10 até Taubaté, nível 340. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva, curva direita após decolagem. Transponder 5064, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Guarulhos, autorizado, 640, Pêrdulo 10, Taubaté. Escola da AEL, Leda, Motiva, direita. 3895, correto, portão 7, chamando pushback na mão. Azul 42, 9, Azul 4298, chama agora a torre, em 118, decimal 9. 295, 498, boa. Azul 4298, a 3, 4 milhas do 372. Figurante Azul 4298, vento uma centena com 8 nós. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda. 3305, solo 00, semendo 21, decimal 9, livrar. 219, obrigado, na 3305. 4298, pista livre, pouso autorizado. Livre, pouso na 10, azul 4298. 3305, boa noite, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, tá, 3305. Na 6310, chama agora o centro de ciência 126.85, alterne 125, decimal 4. 6285, 298, solo 05, chame 1219, simulado. 1219. Azul 2782, Levron 170 para o 050. 2782, está autorizado o procedimento RNAV, sistema 0, ruim na prova do Serra Vitor 366, desça para 2500 pés, altímetro no 02, reporte visual campista. Autorizado a RNAV, desça no 0, voa direto Serra Vitor 366, descendo para 2500, ajuste no 02, reporte visual campista, azul 2782. Então 38 no 5, portão 7 autorizado, sim, tá? seu 5974 sem condição de cumprir a chamada, tá? Seu vetor depois não tem condições de voar na está, o Rio 5974? Vetoração para procedimento peso lupa 1-0, voei na proa 215, estava nessa proa por 75 milhas. No caso falho comunicações, após 75 milhas nessa proa, vou interceptar a magnética 101 de Simbra e chamar todos. Z3-6-2782 chama agora a torre 118, decimal 951. Torre Z95-2782, gato. Salvador, boa noite, Z3-6-2782, RNAVE, pista 1-0. Boa noite, Z3-6-2782, visual com campo. É, negativo ainda, do D782. Está a camada de nuvem à sua frente, logo logo vai se operar. Entre uma centena com as nós e bom visual. Ciente com a visual, do D782. Azul 2782, visual com campo, cruzando agora 2000, passando sem vida 372. Azul 2782, continue a aproximação, aguarde pista livre, 1-2 da Tang, sendo a Hawaii. Ciente, Azul 2782. Pelo 2175, Quebec confere, Guarulhos autorizado, via Bezul 10, até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, curva direita após decolagem, pistão 10. Transponder 5067, frequência do controle Salvador, 120.8. O gol 2175 copiou Guarulhos, deu 360, via Bezul 10, Taubaté. Acorda 10, da El, Leda, Motiva. Primeira direita, transfere 5067, controle a posse 1208, nossa posição é a 03. Flow 2175 correto, portão 3, chama o trampo, chama aí o funcionamento. Agora corre para o Flow 2175. Pistão no 0, livre pouso autorizado. Livre pouso, pistão 0, 2782. Tá 3805 aos 16 FM, controle, boa viagem. Boa noite, obrigado. noite, está 3895. Antes do dia sair do Caio, ótima, para mim, de novo, 340. Entendeu? Ótima. Via da El 340-3815. Saída da El, transição ótima para o voo 340. Saída da El, nível 340-3815. Autorizado descida até o nível de voo 050. Seguro gol 2175, posição 3, se tiver campanha. O 2175 autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi 2175. Rodovia 782, sala 18, chame 1219. 19, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 2782. Azul 2782, autorizado táxi via Alfa, Kilo Pat 3, quando lá fique atento ao balizador. Alfa, Kilo Pat 3, atento ao balizador, 2782, obrigado, boa noite. Boa noite. Rio 5974, desça para 3 pés, altímetro 10 no 2, para a correção de deriva, direita para 220, permanece no limite. Direita 220, correto. 4235, boa noite. Acione a identificação. Desfazia chegada a bonfe para o nível de voo 050. Ajuste altímetro no 012. Sam Romeu Vitor, Hotel Controle, Salvador. Aciona identificação, mantendo o 095. Alcântara em Salvador, agora no 013. Reposta no ideal de decisão. 2175, 4 horas e 11 de autonomia, Cerrado Galeão, 181, 181, boa tarde. Bom, 2175, autorizado táxi para ponto de espera pistão no 0, via Taxi Índia, ponto de espera chame torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. Táxi até o ponto de espera da 10, quando lá 2185 com a torre, com 10 no 2, ajuste, ajuste. Grato, boa noite, gol 2175. Boa noite. Autorizado manter a proa do VLN. Chegou 2175, passa a pantera da 10, pronto. Agora chegou 2175, autorizado a alinhar e decolar. Distal 10, vento 1 centena, 11 braços. Autorizado a alinhar e decolar 10, gol 2175. E o 5974 está autorizado a descida para 2.000 pés. Aguarde o vetor final para interceptar a magnética 101. Descida para o procedimento MDB Zulu, pistão no 0. Inicie redução 2009. Já reduzindo, 10.000, aguardando o vetor final. Interceptar 101. E o 5974, 47 magnética 101 no decimbra esquerda, proa 145, repórter estabilizado. Vetor final, 145, filme estabilizado, 101 no decimbra 5934. 974 está agora a 4 milhas noroeste de Duma. Muito obrigado. Gol 25, Xenino 20, 208, bom voo. 208, gol 2175, grato, boa noite. Controle Salvador, boa noite, chegou o 2175 da El, Leda Motte, vai cruzando 2 e 100. Voo 2175, contato radar na decolagem, tudo a ver, saída da El, transição Motte, vai para o nível de voo 360. 360, autoriza da El da presença? Está direto Leda. Direto Leda, Gol 2175. 974 está agora a 9 milhas. Está fechando zero. Resposta visual com fecha. Sim, o 974 vai chamar visual. FBR, quando possível, autorização Guarulhos. Chinel 6303, informação que Quebec confere. Guarulhos autorizado, via Upper do Luno 0 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Curva direita após decolagem, pistão no 0. Transponder 5074, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Chinel 6303, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper do Luno 0 até Taubaté. Decolador no 0, perfil da AEL, Leda, Motiva. Controle 1208, transponder 5074, Chinel 6303. Chinel 6303, correto, portão 6, chame tanto o feedback, finalmente. Chamarei, obrigado. Controle, eu vou 2175? Vou 2175, controle. Você ia coordenar pro de Motiva pro gol 2175, senhor? Claro. Isso, 974, a distância. 974, chama agora a torre 118, decimal, 95. 1895, muito obrigado. 974. Salvador, uma boa noite, o Rio 5974, final 10, baixo travado. Boa noite, Rio 5974, avistado, pouso autorizado, pista 10, então a centena 129. Tive pouso 10, Rio 5974. O Chanel 6224, a identificação dessa via, chegada a Mari para o nível de voo 050, ajusta o perímetro 10. Está com a informação Quebec, desde hoje informação que nós pegamos contato, chamamos de ao contato. O 4235 está autorizado o procedimento RNAV pista 10, após pelo, deixa para 2500 bem, na produção Vitor 366, reporte visual com a pista. Ok, PT366-2513, reportaremos, caso 235. Rio 5974, solo 31, chamei no 2 da sua nave. Rio 5974, boa noite, taxi Alfa, quilo TAT 3, quando lá fique atento ao balizador. Você é chegado ao Chaneva 24? No 3, autorizado, sanitário. Ataque na 3. 8-0, gol 2175. Confere 2, gol 2175. Chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterne 128, décima 8. Recife agora 251, alterne 288, gol 2175, grato na 8. Número 224, reduz a velocidade 2209, vai seguir como número 2, tem 09 com autoridade, transportando extensa para pouso 6,7. Reduz a 2209. Está reduzindo para 2209, como se for transição, no final dela ela vai quase a zero a velocidade. Poxa, né, número 224, poderia confirmar se foi apenas nesse setor ou desde a chamada inicial? Desde a chamada inicial, agora parece que melhorou um pouquinho. Azul 4235, como recebe o controle? Alto e claro, e também informa que está estabilizado. Agora torre 118, decimal 95. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Azul 4235 a 2 milhas no 372. Boa noite, Azul 4235, avistado. Então, centena aos nós, pouso autorizado, pista no zero. Pouso no zero, 4235. M224, preparação para sequenciamento, esquerda proa 025, limite lá nessa proa por 25 milhas. 025, 5 milhas, correto? Azul 4980, informação agora em curso a Romeu, ajuste no 0 no 3. Recife autorizado via Perdura 17, nível 3, 10. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, curva esquerda após decolagem. Transponder 5077, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Azul 4980 confirmando Puca transição Caju. Puca transição Caju. Correto, portão 01 no chame branco, pushback, saneamento azul 4980. Para o táxi, 6303 com 163 a bordo. Confirme a autonomia alternada. Autonomia 4 horas, Fernando Galeão. Chanel 6303, autorizado táxi para o ponto de espera Pistão 0, via Pátio 1 no Taxi Índia. Ponto de espera chame Torre 118, décimo 95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Na M234, está autorizada a descida para 4100, altímetro 1013. 4000, como é que é isso, na M234? Na R-6313, vento uma centena, com as voz, autorizado a alinhar e decolar, pistola zero. Tchau, aqui você, onde é que posso esperar? 35 anos, táxi via Alfa, Aquilo, Paz 3, quando lá fica atento ao balizador, posição prevista 4 Lima. Alfa, Aquilo, Paz 3, atento ao balizador, previsto 4 Lima, 4235 da Azul. Voo no 888, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1013. Thank you. Toscana é 6224. Desça para 2500 pés, completa a redução 1809, vem na pro do CRV do 366, está autorizado para procedimento R9, questão no zero, reporte de isolamento. 366, desce a 2,5, autorizado para manhã. Vitor Romeu, Vitor Hotel. Hotel Romeu, Vitor Hotel. Chama agora a torre 118 decimal 95. 7295, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite. Papatão, Romeu, Vitor Hotel. Romeu, Vitor Hotel. Reporte final normal, pista no 7. Vem com uma centena de dois. Vai, Papatão, Romeu, Vitor Hotel. Contato radar na decolagem, sua via saída da El, transição ótima para o mesmo voo 366. Subindo via da El, ótima para o 366. Solicita após 2000, vou ali, do senhor? Solicitado após 2000, faz direto via do Washington 6363. Após 2000, ali, do Washington 6363. Washington 6363, número 20198. Salvador, com a identificação, desceu para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro no 013.